São luas os olhos de Alice, dois candeeiros, janela e rio, beirando outros rasos d'água. Viver é atravessar. Ainda guardo aquelas flores de Frida sobre os cabelos, as rosas Alice, brutas, vermelhas, ternamente dispostas sobre a lâmina dos dias. A você, eu sei, esse brilho de pétala e espora, esse peito arma de fogo, esse rumor de alimento e tempestade. Mas vem de meus olhos o aço, o gume, a folha, a língua leve e vítrea, a letra atada à tua boca. É de meus olhos, Alice, que se esconde à noite. Uma rosa vermelha, sonora, uns olhos de engendrar ternuras sobre a descostura das coisas, feito pétala que se desprendesse do zelo ardiloso de outras pétalas, e num voo furioso e lento acordasse de vez o rio. Alice, meu peito, fera, crava em seu peito uns dentes de fones, e nada, inala. Alice deseja a fera, três tigres tristes, repete de gladiada, escorre palavra entre mente diáfana ao vê-la ali partida. Ainda guardo aquelas flores de Frida sobre os cabelos, as rosas Alice, brutas, vermelhas, ternamente dispostas sobre a lâmina dos dias. A você eu sei, esse brilho de pétala e espora, esse peito arma de fogo, esse rumor de alimento e tempestade. Mas vem de meus olhos o aço, uma rosa vermelha, o gume, sonora, a folha, Alice golpeia os olhos de engendrar grave em seu peito, sobre os dentes, a letra atada à tua boca. É de meus olhos, Alice, que se esconde ali, se deseja a fera, e num voo furioso e lento, acordasse de vez, repete de gladiada, escorre a palavra fremente diáfana ao vê-la ali partida. Se eu sou de ser, No centro da cidade cinza, tem o caminho que você me teria, lábio vermelho, no fogo, e meu cabelo, e dentro uma cidade cinza. Tenho pra mim que você viria com seus amuletos e orquídeas, e seríamos qualquer coisa entre o belo e o absurdo. Tenho pra mim que você me veria num café ao largo do mundo. Alice dispõe de remoendo mim azul uma rosa vermelha das coisas, sonora, uns olhos no centro de da cidade cinza, sobre a descostura das coisas. Tenho pra mim que você me teria lábio vermelho, num voo furioso e lento, branco pelo acordasse pó de arroz, e meu cabelo e dentro uma cidade cinza. Tenho pra mim que você viria com seus amuletos e orquídeas, e seríamos qualquer coisa entre o belo e o absurdo. São luas os olhos de Alice, dois candeeiros, janela e rio, beirando outros rasos d'água. Viver é atravessar.